Negue seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Este coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu.